Este programa é uma realização dos ouvintes do Baixo Frente Soco. Quaisquer merdas que tenham sido ditas são de inteira responsabilidade deles. Inclusive, se eu falei alguma merda, também é problema deles, que deveriam ter editado. Vamos lá! Atenção, atenção, Transebeck! Ao top de 4, já vai! Já vai! É mesmo, hoje percebi isso. São tantos jogos que ainda não joguei. Se eu morrer bem rápido, vou recomeçar. Não vou fugir dessa fase do que passar. Sou maior que já surgiu, jogador que conseguiu zerar mais jogos que tudo. Vou fechar mais outro amanhã, não penso em parar, eu não, ninguém me vencerá. Vou ser o maior de todos, o lendário jogador. Só patinos, PlayStation, sendo avassalador. Quero ser o maior de todos, o lendário jogador. E eu gosto de jogos, sou patinador. Eu gosto de jogos e diversão, começando a sua 164ª edição. Pra quem não sabe, tanto no mole, eu não sou o Ninja Inimigo, eu não sou o Ilapso, eu sou o Evilzinho, você provavelmente não me conhece. E hoje o Eu Gosto de Jogos fala sobre o Baixo Frente Soco. E pra me auxiliar nessa árdua missão de falar sobre esses caras, esses flanqueiros malditos, está aqui ele, aquele que todo mundo conhece como Paladino, mas na verdade nós sabemos que é o Capitão Matias. Tô emocionado. E o nosso ouvinte de Brazoila, aquele que tá na transição entre comer mulher de verdade e ainda ficar na punhetinha, o filho da puta do Art May Cry. Vem aqui, filho da puta. Nada mais gostoso que colocar o episódio 69 no volume máximo, no busão, e chamar tua mãe pra ouvir. O único pai de família que casou com a babá e rola de cabeça no chão, o B-Boy Cadu. Você é fato verelho, doido. E aquele pra quem nós devemos os nossos amores, os nossos corações e muitos de vocês os vossos cus, o cara que vai editar essa porra toda, o Moloch. Alguém tem que trabalhar no negócio. E como eu já falei, nós vamos falar hoje sobre o Baixo Frente Soco, como surgiu, quem é, o que eles comem, como se reproduzem. Estamos aqui no episódio especial dos ouvintes e muito mais depois dos e-mails. E-mails! Uma 63ª vez, essa é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, do Baixo de Jogos. Eu sou Ilapso, está aqui comigo hoje. Quem é você? Cebolinha Cabeludo, vulgo Diego GC. Diego GC, lá do Phoenix Down. Estamos aqui primeiro para finalmente anunciar, né, aquilo que todo mundo já estava antevendo aí. Hiato no Phoenix Down, é isso? Hiato no Phoenix Down e hiato no Baixo Frente Soco. Por quê, Diego? Porque nós vamos finalmente juntar as duas famílias num novo projeto. Esse cara me pegou de surpresa completamente agora. Como é que é? Vai ser o projeto Baixo Down. É, realmente, né? A gente tava já pensando nessa ideia há muito tempo, né? É pra baixo direto, vambora, tudo pra baixo, né? Isso é, a gente tirou o inimigo Fernando, né? Aos poucos aí, foi um plano muito curioso. Isso é um coadjuvante, né? Ambos, você já percebeu isso, né? De foto do caralho. E todos entraram em hiato, janeiro vai ser um mês terrível para todos ou não, ou mais ou menos. É, mais ou menos. E é isso, e agora será um grande site, já temos aporte financeiro aí das empresas do Ike Batista, o maior empresário do Brasil. Junto com eles. Aí, down, baixo, down. Você baixo, dá um X. Pra... Não, porque aí o Fernando vai achar que é parada com ele e... Bora. Opa, Diego, você pode ler esse primeiro e-mail aí, por favor? Então, primeiro e-mail aqui, qual foi o podcast, o tema do podcast semana passada? Pokémon. E seus mundos undergrounds, né, velho? Os mundos underground Pokémon. Muito bom o podcast, parabéns, hein? Obrigado, realmente, ficou realmente muito foda. Bom. Eu editei ele jogando que FIFA. Que bonito, né, cara? FIFA realmente É como espacana, né, velho? Eu subiar, sei lá. Que coisa absurda. É tipo isso aí. Você consegue fazer ao mesmo tempo quando você faz outras coisas. O que eu quero dizer? A analogia foi ruim e eu me fudi nessa, né? Mas vambora, então. O primeiro aqui é cadê? Foi, não tá dizendo o nome da pessoa aqui. Ele vai falar a segunda linha. Ah, é o Nerd Inverso. Esse primeiro e-mail aqui é do Nerd Inverso. E aí, pessoal, como vocês estão? Eu tô bem, e você? Não vai responder, filho da puta. Eu sou o Nerd Inverso e depois ver que foi sensação. Depois e-mail de novo. É pra parecer que o convidado é retardado, cara. Valeu, não. É porque as pessoas. Sou eu, né? Depois de ver que vocês haviam feito um cast sobre Pokémon, veio me pronunciar. Quem é essa pessoa? Jesus! Chegou e pronunciou a ele, né? Cara, eu falei Jesus, o Xbox entrou e bateu pipaço, velho. Não, mentira. Xbox, Jesus. O meu tá em português. Mas eu falei, Jesus! E ele entrou e bateu o fio de 4, vai saber por quê. Deve ter... Xbox, Jesus! Velho, eu Jesus. Acabei de esticar as mãos aqui, o meu Xbox acabou de perceber isso e tá mandando eu fazer, fechar as mãozinhas e fechar a mão. Faça isso, lápis. Peraí, deixa eu fazer. Deixa eu Kinect, vou abrir as mãos. Jesus faria. Abri as mãos. Você tá dentro de alguma tela, você não pode estar na home. Eu tô na tela do Your Friends, tá aparecendo aqui, ó. Você levante as mãos, né, tipo... Como se você tivesse... Apareceu uma mão minha aqui, ó. Agora você fecha e puxa pra dentro. Eu fecho a mão e puxo pra dentro. Minority Report. Que coisa absurda. Que não. Olha, peraí. Agora eu quero... Aqui, ó. Vou... Discover Great Apps. My Games and Apps. Vai. Olha que... Caralho, que fantástico esse videogame. Chupa, Sony. Chupa. Xbox Vamos lá. Vamos continuar esse meio aqui. Jesus veio pronunciar ele sobre essa série que lucra apenas com marketing. Já começo dizendo que nunca fui fã de Pokémon. Sempre preferi Digimon. Que isso, velho. Pois Digimon tem dinossauro e tal, né? Pô, e daí? Não tem dinossauro em Pokémon. É isso que quer dizer? Digimon é irado. Beleza, Digimon mas tem dinossauro em Pokémon também. Eu sei que não sabe. Verdade. Porra nenhuma. Anos... Então, o fóssil do X agora anos se passaram e eu já estava adulto. Olha aí, eu nunca havia jogado Pokémon em minha vida, até que resolvi dar uma chance para a série comprando o Pokémon X, né? X. Daí tem uma grande surpresa, eu não perdi nada nesses anos. Por quê? Eu não sei, sei lá, eu também fiquei matando longe de Pokémon, eu acho que não perdi porra nenhuma também. Tá, eu também acho que não, cara. Então, Pokémon que eu joguei foi o Red Blue, velho, eu nem joguei isso ainda. É de bucha, nem joguei, velho. Vou jogar agora que eu vou ficar ilhado em São Paulo. Quando eu estava jogando Pokémon X no começo, estava divertido, pois era o meu primeiro jogo nesse mundinho de Pokémon. Mas depois de uma hora, eu já havia enjoado sua mecânica simplista demais e repetitiva. Em seguida, me lembrei de Digimon World e pensei o quanto aquele jogo antigo é superior a esse Pokémon. Aquele com o Agumon fica cagando, você tem que limpar. É uma porra de um Tamagotchi do capeta. Né? Eu não curto. Eu discordo você, hein, o Nerd Inverso. Gay. Pokémon com certeza só faz sucesso na base da nostalgia e com japoneses. Pois, sinceramente, Pokémon é um jogo datado que apenas existe ainda porque velhos nostálgicos de japoneses ainda dão dinheiro a essa série. Eles financiam essa merda. Eu discordo completamente de você. Eu concordo. Eu acho que isso não é motivo pra não gostar, mas eu concordo. Eu discordo, convidado. Fiquei balançando a mão igual um idiota aqui quando tava falando isso. O Xbox acabou deixando minha mão aqui e agora tá... Faz isso aí, Lápis. Fazer aqui, peraí. Tchauzinho pra frente do Xbox pra ver se sua mão não vai aparecer ali. Não, aparece. Tinha feito já aquela hora. Ah, apareceu aqui. Nunca grave e-mails gesticulando na frente do Kinect. Você vai descobrir várias paradas diferentes. É, por exemplo, Xbox, turn off. Xbox, turn off. Muito bom, tá bom. Xbox. Tá um pouco se fudendo pra mim. Xbox. Bing. Xbox, você Bing. Você chama o negócio de Xbox, chama Xbox. Xbox, Bing. Ah, apareceu aqui, ó. Say what you're searching for. Battlefield 4. Vamos lá, vamos. Continuando. Mas isso é minha opinião de bosta. Alguém também deve odiar um jogo que eu amo, como, por exemplo, Mass Effect. Mas claro que essa pessoa é limitada mentalmente. Mas, sem mais delongas, ótimo trabalho que vocês fazem e continuem alegrando a minha viagem de ida e volta do trabalho. Sayonara! Muito bom o e-mail. Essa foi a opinião do Nerd Inverso, né? Ele expressou o que ele acha de Pokémon, cara. Eu acho justo. Eu acho que realmente as pessoas gostam de jogos, as pessoas não gostam de jogos, né? E esse podcast eu gosto de jogos. Eu não entendi porque você tá mandando um e-mail falando mal de jogo. Ele não gosta do Pikachu. Ai. Ou gosta do Pikachu, mas só se for evoluído. Ah, entendi. Entendeu? Acho que sim, cara. Acho que não sei. Olha aqui, o outro e-mail, o último e-mail do ano, cara. Ah, ele é parabéns, do nosso ouvinte de estimação, um ídolo entre os dos próprios ouvintes aqui do BFS, e eu vou ler o e-mail dele. E sim, ele... E, aliás, peraí, não, eu tive uma ideia, Diego. Porque o Saci de Patinete, esse nosso querido ouvinte aqui, o jovem mancebo, lá da Bahia, ele é apaixonado pela nossa querida Rebeca Yost. É, então a Rebeca falou que só poderia gravar até as 9 horas. Mas eu tenho aqui comigo a tecnologia do VoIP. E eu também tenho, chora, Saci, o telefone da Rebeca. Bota a Rebeca aí. Vamos ligar pra ela. Vamos ligar pra ela agora, vamos ver se ela tem. Ela é muito ruim de telefone, cara, mas vamos tentar. Faz 5561. Ela tem de cabeça pra baixo? Não fala o telefone dela aí em público, maluco. Porra, só falei o DDD de Brasília, isso aí. Só falei o DDD de Brasília, pô. Vamos ligar pra Rebeca Lhoz. Como é ser ruim de telefone? Me explica. Cara, ela não atende nunca. Ela tem de cabeça pra baixo. Seria menos pior do que entendi, o que ela vamos faz. Lá. Deixa que eu atendo, deixa que eu falo. Não fale você. Diga logo. Tá. Olha aí. Entende, Rebeca Brioche? A garota vai perder 1 milhão de reais. Enquanto isso, tu tá gravando essa conversa? Ih, tô não. É, rapaz, então. Tô sim. Tá aí, Rebeca. Te enganei, babaca. Tá gravando, tá gravando, porra. Diego salvou os e-mails, Diego salvou os e-mails. Ah, tá vendo? Ela não atende, cara. Tô vendo, ela atende. É, tá dormindo. Não, é que ela falou que não tá em casa, mas ela não atende nunca o telefone. Não, não tá, não conseguimos. Não conseguimos falar. Pera, vamos tentar mais um pouquinho. Tentei sem um arqueiro. Não consegue. Ai, ho! Não, consegue! Tchau, tchau. Não, perdeu, Saci, não consegui. Não foi dessa vez. Não vai ser lido pela Rebeca Lhoche. Saci de parte da gente. Ano que vem de novo. De novo ano que vem. Bom, senhores, aqui estou, pois uma colega me fez relembrar uma decepção do meu passado. Mas não qualquer decepção. Essa trata-se da primeira e do meu primeiro amor. Da primeira e do meu primeiro amor. Que lindo. Hoje contarei as origens da lenda, para finalmente no próximo escrever uma parte. Você se apaixonou por um casal? Eu não sei. Eu não sei. Para lá, parte do que me levou ao meu recente retiro espiritual. No ano de 2003, fui morar com minha mãe, meu padrasto e o filho dele na cidade de Ibicuí. O que isso tem a ver com jogos, eu não sei. 2003, esse moleque tem 16 anos hoje, assim, então ele tinha 5 anos, não, nem isso, sei lá, eu não tô entendendo. Conhecida por ter o melhor queijo de São João da Bahia. É, cara, esse cara tá mais descritivo que o Tolkien, né? Vamos lá. Vamos ver onde... Uma cidade simples, pequena e que na época só possuía uma atração para os infantes, um fliperama. Nesse ano eu cursava a primeira série junto com o filho do meu padrasto e lá haviam poucas opções de diversão. No recreio brincávamos de rua, na rua, de Resident Evil ou Robocop. Como é que é? Que louco, velho. Tá bom, maneiro. E foi nessa escola que eu dei meu primeiro beijo. Desci meu talento em desenhar, fiquei preso no banheiro depois de fazer o número 2 e joguei como nunca Super Bomberman 5 num daqueles arcades que tinha um Super Nintendo dentro. É uma infância bonita, mas quase bonita. Porra, anos 2000, é isso aí. Lá estava eu no recreio brincando de Resident Evil, fugindo dos zumbis, quando dei de cara com uma garota, Júlia. Ela era linda, cabelos em forma de caracol, olhos castanhos, sorriso com covinha e uma mochila de rodas. Passei a conversar com ela, fazer desenhos pra ela, brincar com ela. Nesse momento, haviam feito uma reforma e colocado vários brinquedos no quintal da escola. E nos tornamos amigos. E logo, eu me apaixonei. De repente, tudo entre nós havia mudado, pois não jogava mais fliperama com os amigos, não brincava mais no intervalo ou fazia qualquer outra coisa que não fosse pensar nela. E como seria bom você namorar com ela. Você sabe que eu tô imaginando essa história toda com um Saci, né? E, cara, eu tô imaginando com um Saci de 6 anos de idade, porque pra mim é tipo isso. Pra mim é tipo cara, isso. Eu imaginei um Saci de gorrinho e, né, e bermuda vermelha, né? Jogando fliperama e pulando na frente do negócio do arcade lá pra jogar. Cara, como tipo é que cara, deve ser muito sacanagem jogar brincar de Resident Evil como sendo Saci, velho. Saci zumbi, tipo, velho. Ai, que foda. Tipo, The Walking Dead, que o cara perdeu a perna. Sim, sim. Até que um dia eu tomei coragem. Depois da aula, fui pra casa e quando já estava com um prato na mesa, preparado pra almoçar, saí correndo porta fora. Correndo como casa... Saci, imagina aí. Ai, que é Saci. Minha casa ficava relativamente perto da escola, mas já era tarde e a todo momento imaginava que ela não estaria mais lá. Consegui vencer a asma. Meu Deus, que merda. Um Saci de asma com asma, velho. Que vida triste. Ai, caralho. Consegui vencer a asma correndo pela estrada de terra como um louco até que cheguei lá. E lá estava ela, preparada para ir embora. Quando parei, respirei fundo e usei um pouco do meu fôlego que ainda tinha para dizer... Eu te amo. Com isso, consegui conquistá-la. Ela aceitou e, como prova, me deu um beijo. Meu primeiro beijo. Foi um dia de felicidades. Depois de almoçar, brinquei com os meus amigos novamente. Cara, agora sabe que tá aquele momento que tá... O maluco tá andando pela rua e tá tocando... This is the age of Aquarius. Age of Aquarius. Rapidinho, essa intro de vez, eu sou Pokémon até agora. Não, é sobre bastante soco. É isso aí, é tudo isso aí. Aí pousou um passarinho desanimado no dedo do moleque. Cheguei com os meus amigos novamente, dizendo para todos que como eu estava feliz em namorar a Júlia. Jogamos Final Fight no fliperama e eu não parava de sorrir mesmo quando era sacaneado por eles. E à noite fui dormir pensando nela e como amanhã seria bom. No outro dia acordei mais cedo que todos, me arrumei antes que o filho do meu padrasto e quando todos estavam tomando café eu já estava pronto, de mochila nas costas. Quando cheguei na escola, fui direto para a sala procurar por ela, mas ela não estava. Procurei nas outras salas, fui até o banheiro, só me restava um lugar, no mini parque. Corri até lá, mas aparentemente ela não estava lá. Gente, foi um banheiro feminino? É, o que está aparecendo. É, você tá maluco? Respeito moço. É só... andando, olhando pros lados, até que cheguei exatamente na frente de uma casinha que de pequena não tinha nada. Até que então olhei pra cima e não acreditei no que vi. Júlia estava beijando a Irk. Ai, que não nojo! Ai, que nojo! Que nojo! O nome do moleque é a Irk! Irk! Um beijo apaixonado, mais forte que o que havia me dado. E o pior de tudo, beijando o garoto mais afeminado da sala, que era um imã de mulheres. Aí agora, olha, lembra que no início da história ele falou que ele se apaixonou, foi a primeira paixão dele por um menino, uma menina, uma coisa assim? Trata-se da primeira e do meu primeiro amor. Ó, vamos lá. Último parágrafo. Último parágrafo de meios do ano. A cena foi desoladora. E depois ainda tive que ouvir que o namorado dela era ela. Caralho, plot twist total, velho. Ah, you have a boyfriend who looks like a girlfriend. E eu deveria me contentar em ser o amante. De repente, tudo ao meu lado havia desmoronado e tudo por culpa daquele viadinho. Não bastava ele ter todas. Não bastou aquele viado me dar um bola na Xuxa de presente. Filha da puta, realmente o cara era muito babaca, né? Ele queria me destruir. Depois levei quase um mês triste e abatido, sem fliperama, sem amigos, sem Júlia. E desde então odeio qualquer sinal, resquício ou possibilidade de contato, mesmo que passivo com uma mulher gorda. Ah não, Saci, que porra é essa? Ô Saci, é sério isso, Saci? Não, tu não quer saber de mulher? É isso mesmo que você tá falando? Não, como você é burro, cara. Você falou umas coisas meio burra. Não, cara. Para com isso, cara. Para, tem mulher pra caralho no mundo. Merda, cara. Mulher pra caralho. Tu já levou toco, Diego. Claro. Já levou toco. Inclusive, quando tu estiver lá na cidade, tu vai ter ficado broxa já, inclusive, pelo menos uma vez na vida. Acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Não, cara, para com isso, cara. Você tá falando uma coisa meio burra. Olha só, quero que todo mundo mande e-mail ano que vem aí. Força Saci. Força Saci nos comentários, vai. Todo mundo do Baixo Feito Soco ano que vem lá pra sei lá, Porto Seguro, pra São Carnaval, vão levar o Saci. E o Saci vai usar a perna que ele tem pra chafundrar alguém lá, meu irmão. É o seguinte, dá voadora nela. Cara, não chega dando com os dois pés, porque você não tem, mas chega de voadora, parceira. Voadora de Saci, o novo podcast do Baixo Feito Soco. Podcast não faz produção. Ô, Saci, já é boa, cara. Isso aí não é motivo, não, velho. A piranha. Vagabunda. Você vai ficar tudo mole pra uma coisa dessa, porra? Criança, né, na verdade. Se é infantil, a gente pode ser preso por falar isso. Mas é uma vagabunda! A vagabunda! Que se foda! Toma no cu, caralho. Então, já que é criança, então. É isso aí, cara. É isso mesmo, é isso mesmo. Essa foi a última leitura de mês do ano. Peraí. Olha, eu quero me redimir aqui, porque eu deveria estar participando desse podcast. O Edson LC Neto entrou em contato comigo, né? Moloch. Eu não sabia que era Moloch, mas ele entrou com o nome de Edson. Mas então, ele entrou em contato comigo, eu não consegui gravar meu áudio. Eu vim aqui fazer meu depoimento de como eu conheci o Baixo Preto Soco. Primeira vez que eu vi esses malucos. O Fernando que me apresentou o podcast de vocês, né? Que coisa absurda, eu lembro. Muito estranho. O primeiro que eu peguei de vocês foi o de Japão. O 61, que começa aí eu falando japonês. Eu falei, que porra é essa? Os caras estão falando um japonês muito bizarro aqui, cara. É japonês, porra. Velho, eu me acabei de rir com aquela entrada. Eu falei, não, vamos chamar esses caras pro Phoenix Down. Pasmem, o Ilapso, eu descobri na primeira gravação que a gente fez, né? Estudou comigo na faculdade. Pouca gente sabe dessa porra, né, Lápis? Cara, olha só, aquela nossa turma de cálculo 2, só saiu o Tastro ali. Porra, tem Diego GC e Lápis, E o que deu menos certo aí, o Marcos Castro. É verdade. Esse não deu muito certo na vida, não, coitado. Tá aí pedindo esmola. Quase não tem inscrito no YouTube. Ele não deu muito certo, não. Mas ele foi aquela porra, cara. O Ilapso pra mim era um NPC de engenharia da computação. Tipo isso, né? E vice-versa. Tinha os NPCs de computação pra gente lá da engenharia. Você que apareceu lá pra dar. Cara, mas o professor era o Dr. Octopus. Sim, não, ué. Isso é o Goldfield. O Dr. Octopus é o capo. Era o Goldfield. O Octopus foi de cálculo 1, deu, né? Goldfish, né? Goldfish. Então, aí, cara, eu trocando ideia com o Ilapso, eu falei, você é 2004? Pô, também. Peraí, você fez cálculo 2 com Goldfish? Eu também. Caralho. Sabe o que é Goldfield, né? Não é Goldfish, não, Goldfish, né? Que é mais legal, né, velho? Maneiro, é. Enfim, acabou que isso foi da minha banca do TCC, porque eu só me formei em 2013. Tamo aí na atividade, agora eu sou um cara formado. Caralho, minha gata saiu pulando aqui, mas ela mandou um pacu na parede aqui, Prince of Persia. Mas caralho, sai daqui, filho da puta! Cara, velho. Impossível, mas enfim, cara. Foi assim que eu conheci essa merda e hoje eu estou aqui e eu sou muito feliz por isso. Na cara, aí nasceu uma amizade muito bonita, né, Ilapso? Muito linda. E muito ano lindo. Que vem teremos produtos. Baixo Down. Baixo Down. Baixo Down. Porra, baixo Gávea, baixo Lebron, caralho, baixo Down, meu irmão. Porra, tomar baixo Gávea. Baixo e avante? Trabalho avante. Então, essa foi, agora sim, a última leitura de meses de 2013. Voltamos ano que vem, quando voltar essa porra. Sei lá quando vai ser. Fica no Facebook aí, facebook.com/baixofrentesoco. Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Diego, muito obrigado. Cara, filho da puta, me ganhou no FIFA, brother. Que merda, cara. Agora, Fênix Sal. É só meu ódio, será sua vingança. Cara, eu perdi no Waka Waka 7 lá, porra. Mas jogo de luta é desigual. É isso aí, fênixdown.com.br também, continue. Objection e os melhores de 3 aí, a porra toda, entre lá também. Fique conosco, fique aí com essa família. Essa é a grande família da galera que são os melhores, the bestes do Brasil. Então é isso. Até ano que vem, galera, com os e-mails e fiquem aí com o programa dos ouvintes. Muito obrigado a quem participou e tamo junto. Abraço. Valeu. Já é. Valeu. Já fui, vai ser da cena. Aí, me manda a gravação aí, por favor. Não gravou. Ih, mané. Não gravou mesmo, não, velho. Caralho, velho. Olha aí. Agora virou extra de podcast Ilapso Bolado. Hashtag Ilapso Bolado. Ah, não, porra, que bom. Diversão na vez! Fala pessoal, aqui é o Joe Rod. No meio dos barulhos e dos funks proibidão tocando aqui na minha vizinhança, tô vindo aqui gravar esse especial, essa surpresa pra vocês. Cara, eu conheci esses sonistas cariocas, tudo que eu gosto, né? Sonista, carioca. Mas eu conheci o Gosto de Jogos no podcast do Fênix Down sobre blogs, né? Eu já acompanhava, claro, sou colaborador, então já acompanhava o Fênix Down, né? E o Super Controle também e tal. E eu não, dos que apareceram lá, eu só não conhecia bem mesmo assim, o Baixo Frente Soco. Eu fui procurar ver um podcast e tal. Entre uns temas sonistas, xingando Halo, eu já fiquei meio cabreiro. Mas daí eu achei uns podcasts de RPG que me chamaram muita atenção. E cara, que maravilha que foi, porque eu costumo brincar aqui que os caras do Baixo Frente Soca é a minha versão carioca. E o Alex F é minha versão. É minha versão mineira, porque eu não sou tão porradeiro quanto o Daigo. E a minha versão gaúcha, Ui, é o ogro. Só que é a versão rica, gaúcha, né? E cara, só parabéns pra vocês aí, podcast foda demais, dá principalmente parabéns pro Ilapso, não deixar o podcast morrer, foi o que eu já comentei, que a gente vê podcast por aí, muitos podcasts às vezes acaba por muito menos, não, ele segurou a bola, e cara, parabéns, vocês são foda demais, mesmo a maioria de vocês sendo cariocas, eu gosto muito de vocês. Valeu galera, até mais. Bom, galera, a gente não podia começar a falar sobre o Baixo Frente Soco sem contar um pouco da história do Baixo Frente Soco. Então, pra ajudar a gente nesse momento, a gente tá chamando aqui o Ilapso. E agora se filmou! O Baixo entendi. Era uma vez na Pontifícia Universidade Judaica, uma instituição de ensino superior do Rio de Janeiro, um rapaz chamado Senhor Eternidade. Ele fazia o curso de design nessa instituição. E fazia o curso com ele um rapaz chamado, vamos chamá-lo de Mr. P, porque o nome dele não pode ser revelado, o nome dele já foi utilizado em propaganda de televisão, para a conscientização das pessoas sobre o uso de camisinha. Agora que todo mundo já sabe o nome do rapaz, esse rapaz tinha que entregar uma porra de um trabalho de matéria, que eu não lembro qual era, e eu clamar que se foda, aquela faculdade de bosta, e a professora, ele não entregou. E aí o professor, ou a professora, enfim, perguntou pra ele: fulano, por que que você não entregou o trabalho? Você não gosta de design? E ele falou: gosto não. E você gosta de quê então, fulano? Aí ele falou, o que ele falou? Eu gosto de jogos. Eu gosto não, de ele diversão. Falou assim, ele falou, eu gosto de jogos! Não, ele não falou assim, ó, a vida não é soldadinho gelado. E nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Ele falou desse jeito escroto. Falou: eu gosto de jogos. Eu gosto de diversão. E a turma foi ao riso. E no coração de Senhor da Eternidade ficou gravado esta frase profética. Tempos depois, estavam o Ninja Inimigo e Mestre Splinter, na época apenas Pedro e Pedro, conversando, né, confabulando e querendo fazer um podcast. Porque o único podcast de videogame que tinha, que era uma merda, era o tal de Downloading aí. Eu falo mesmo, cara, mais que se foda. Tinha um tal de Diego, que é mó viado. Coitado dos caras, cara. Foda-se. Ele tinha acabado, né? Tinha acabado o download. E aí, eu acho que não tinha aparecido uma porrada de podcast de videogame como tem hoje. E aí eles falaram: ah, vamos fazer um, bye. Como é seu nome? Ah, patati patatá. Eles fizeram uma lista enorme de nomes possíveis, dentre os quais estavam, por exemplo, Piu Piu Games, Brasil. Piu Piu. Ia ser esse nome, Piu Piu Games Brasil. Acho que vi um joguinho. Eu acho que vi um joguinho... Não, trava de piu-piu do... É! Do Frajola e piu-piu, não. Era piu-piu de... Piu-piu! Jesus, e Pans. E Pátio 1. E até que um belo dia o Mestre Splinter chegou e falou: aí! Baixo, frente e soco. Ficou. O resto é história. E aí depois eles foram determinar alguma coisa que servisse de bordão pro programa. Eu odeio bordões, tá? Eu acho coisa de gente retardada, mas enfim. Potencial infinito! Eu acho válido, assim. Mamilos. Mamilos, eu acho o bordão de idiota. Cachorro. Pode ficar acompanhando aí, né? É um amado pela população. O homem bordão. Mas beleza, eles foram com o Eu Gosto de Jogos. Tanto que pode ver aí que o primeiro programa começa: olá, aqui é o Ninja Inimigo e eu gosto de jogos. E aqui é o Mestre Splinter e eu gosto de jogos. Mas você não consegue ouvir eles falando que a música tá muito alta. É uma aula de edição aquele programa. É uma aula de edição. Exatamente, a edição aí, foi... Você tem, que, né, você tem que ter uma coisa muito ruim pra estabelecer um benchmark do que é bom depois, né? Todo mundo tem que ter uma primeira edição da qual se envergonhar. E foi essa, a primeira, de fato. Depois teve outras, mas enfim, a gente finge que não. E assim surgiu o Baixo Frente Soco com o Eu Gosto de Jogos na primeira edição lá no final de julho de 2010. Falando sobre a E3 de 2010. Que é um programa já completamente datado e inútil, ouvi hoje em dia, portanto... Ninguém ouve, o fato é que ninguém ouve. Era eu Ninjas na E3. Eu gosto. Você é burro. Você tem obrigado. Todo o direito de ter a sua opinião, mas obrigado, eu obrigado. Não considero. Senta obrigado, lá, Cláudia. Eu rejeito sua opinião e a substituo pela minha. Mas foi lançado e Punch 1, foi hospedado num Dropbox, não, num For Share da vida e Tchum. E aí, beleza. E aí eu tava no G-Talk e aí chegou Ninja Inimigo e falou: e aí, cara, você já ouviu o podcast? Eu falei: tá, o podcast, que retardado genérico. Qual, cara? Qual, Pedro? Qual pod... Aí ele mandou o link, eu ouvi e falei: é, os sons estão uma merda, né? Mas os caras tentaram, eu acho maneiro tentativas. E assim como anos antes, assim, o Crusher e o Goku também, eles falaram: pô, cara, vamos lá fazer o fansub de mangá. Eu fui, o PH e o PP falaram: porra, participa aí com a gente do próximo. Eu falei: tá bom. E aí gravamos o de Metal Gear, que foi o segundo, que também é uma merda foda, de ruim pra caralho, assim, é muito ruim. Mas ele é um ruim sincero, e a gente falou muita coisa errada, mas foda-se, não importa, ninguém reparou até hoje. E beleza. E aí no segundo eu gravei com eles, eles falaram: ah, e aí, quem é que foi gravando? Eu falei: ok, que não? Vamos ver onde vai dar essa merda. E aí o terceiro, sim, o terceiro já é muito bom, foi o de Pokémon, a gente gravou com o Fritz. Porra, muito bom esse, mesmo. Esse terceiro... começou a melhorar, cara. Esse terceiro episódio é muito bom, eu acho ele bom até hoje, assim. Eu acho que ele é uma síntese de tudo que o Baixo Frente Soco foi durante muito tempo e nunca deixou de ser, mas passou a ser várias coisas, né? Passou a ser um travesti no fim das contas, o Baixo Frente Soco, isso que é verdade. No quarto participou o Chokes, né, o Comandante Cobra com a gente, o Eterno Street Fighter. Inclusive, quem fez a imagem do episódio 4 foi a irmã do Chokes. É, depois eu substituí, porque foi uma merda a imagem. É, mas isso só mostra como eu sou uma pessoa muito crítica, mas é pelo bem de todos. E no quinto, sobre Mario, aí sim veio aquele que mora nos corações de todos, o Senhor da Eternidade. É, o sexto eu já não lembro qual foi, eu acho que foi o Disco Ninja, o primeiro. O sétimo foi sobre 007, o oitavo foi o de Reviews. E o décimo foi aquele filmes que gostamos de jogar, que foram... Então assim, nos 10 primeiros já se estabeleceu bastante do que é a cara, né, do... Já, BFN. Vocês botaram até o padrão Disco Ninja, Random e Review, pô. É, sabe que aquilo foi acidental, né? Não, então, mas dali pra frente seguiram esse padrão e tá aí até hoje. É, o oitavo foi de Review, porque a gente tava numa fase muito inicial e aí eu meio que comecei a botar o peru na mesa de fazer pauta. Como o oitavo, pode ver que o primeiro de Review eu não participo. E porque eu tava sem internet. A minha internet é uma merda, né? Quem ouve aí desde o começo, tem vários menes que é sobre a minha conexão cair. A Velox aqui em casa era muito ruim, assim. E o novo mene era o fato de minha conexão cair, assim, toda hora. É, outro mene muito bom era o Mass Splinter, que toda hora ele entrava no Vortex temporal porque ele ia falar com a ex-namorada dele, né? Agora ele tá casado com uma pessoa muito boa. É, e ela é melhor ainda quando a gente lembra da ex-namorada do Mass Splinter. Talvez isso não devesse ir pro ar, mas foda-se, agora eu falei. Eu não sei se foi o episódio 18, eu acho que foi. No 18, o Daigo participou pela primeira vez, o Granville também, foi o episódio de Beaten Ups, que é Bater, Socar e Odiar, volume 1, que é o único volume até hoje. Crônicas de Fliperama, volume 1, na verdade, também. A gente gravou eu, Nisnimigo, Daigo e Granville. Foi a primeira vez que a gente deu um pé no Solidariedade e no Mass Splinter. Depois isso aconteceu várias vezes, como você pode notar, até hoje. Virou. É, fez a pesada, depois. Tipo, meio pesado. Opa, o Ludobar já tinha participado antes disso, o Killerados participou acho que um pouco depois, a Rebeca participou pela primeira vez no episódio 30, a Debs também foi no 22, a Nisnimiga participou pelo episódio 22, então assim, uma boa parte daquele primeiro quórum inicial de Baixo Frente Soco foi aí nesses primeiros 30 episódios, assim, mais ou menos. Então a gente constituiu ali muito do que o Baixo Frente Soco é até hoje. Se você pegar qualquer podcast aí que tenha 5, 10 anos que seja, nenhum deles já teve o número de participantes que o Baixo Frente Soco tem. Isso aí eu afirmo quase que com total certeza absoluta, indubitável. Mas sabe o que é isso, Ilaps? É que a gente tem amigos. Porque o Baixo Frente Soco não é um time. É um elenco. Tem que ter elenco. Tem que ter elenco, não basta ter time, tem que ter elenco. Essa que é a grande verdade verdadeira dos fatos absolutos. Não é, Lápis, é que assim, ó, sem te cortar, desculpa, mas é que nem você falou uma vez, é porque vocês ligam pro ouvinte, tá ligado? O ouvinte é importante pra vocês ao mesmo tempo que foda-se, mas vocês ligam pro ouvinte. Mais ou menos. Vocês começaram com a parada de ler os e-mails e comentar e falar e tal, tudo mais. E muitos outros podcasts, pra que você foda-se? O cara manda e-mail e fala, um cara mandou um e-mail aí e tal, mas nem lê, nem porra nenhuma, tá ligado? É, mas assim, a gente sente a sinceridade, cara. É verdade. A gente também tem muita sorte das pessoas que vieram ouvir a gente, né? Eu não sei como é que nenhum de vocês descobriu o Baixo Frente Soco, enfim, depois a gente faz um programa sobre isso, se vocês não falarem disso. Isso, cara. Esse é o programa, faz parte do programa, cara. Pegadinha. Baoi, tá certo. E também é muito parte da sorte das pessoas que vieram escutar a gente. Assim, o Twitch é uma parada que nasceu por causa de vocês. Assim, o Solid trouxe uma galera muito maneira, assim, pro convívio, porque foi uma parada muito próxima. E a gente viu que realmente, vamos fazer isso aí. A gente tem muito essa cultura, assim, dessa proximidade, assim, a gente não vê. Eu não vejo barreira entre eu e vocês, entendeu? Tem uma galera aí que tem podcasts maiores, eles também não veem uma barreira entre eles e os ouvintes. Mas eles não acharam. Eu tô emocionado, cara, de verdade. Mas eles não acharam, talvez eles não tenham. Eles não vejam esse canal como uma forma válida. Até porque talvez, assim, eu respeito os caras podem ter problema de assédio. A gente, eu nunca vi dessa forma, não tem nenhum ouvinte retardado. Só os atentos de patinete. Tem os atentos de patinete. Depois todo mundo tem melhor. Um, né, cara? Todo mundo tem um. É, retardado. É, deve, tem um saci de patinete pra cada um. Isso. É, cada um então, assim, tem um saci de patinete que merece. Sei lá, às vezes o maluco tem um podcast muito grande, um site muito grande, ele pode sofrer assédio mesmo de maluco fã. É porque a gente não tem fã, a gente tem um maluco que ouve a gente, entendeu? É porque acho que essa relação... Sim, exatamente, essa relação sempre ficou, desde o começo, muito estreita. Então acho que ninguém nunca viu a gente como... Porra, ninguém nunca chegou pra gente pra pedir autógrafo, sacou? Porque ele é ridículo, eu não daria. Eu falei, não, de autógrafo, caralho, tem que tirar uma foto comigo. E é isso, cara, é isso aí. Baixo Frente Soco 2014 já foi, vai ser, tá sendo. Sapinho, cachorro, Black Onyx, Disco Ninja, do caralho. Aguardam. Potencial infinito! É, potencial infinito pra dar framps na no cu do mundo. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu não sou o Ninja Inimigo, eu sou o Loop Infinito. Bom, pessoas, me convidaram aqui pra fazer um depoimento para os meus camaradas do Baixo Frente Soco. Deixa eu ver. Como que eu conheci esse pessoal, esses funkeiros aí, né? O meu camarada de apartamento, conhecido como o Jefferson, que estudou na faculdade Ninja com o Ilapso, com o Ninja Inimigo e com o Mestre Splinter, me apresentou o podcast. Eu ouvi, gostei, achei super maneiro. Só que eu sou um ouvinte atrasado do Baixo Frente Soco. Eu não ouvi desde os primórdios. Eu comecei a ouvir no podcast de Scott Pilgrim. Foi assim, é triste dizer isso, né? Mas foi isso. Se eu tivesse, acho que, começado a ouvir desde o começo, eu já tinha ficado de saco cheio de todo mundo, tinha chutado todos eles e tudo ficava tranquilo novamente. Mas eu conheci o Ninja Inimigo e o Pivotão, o Ilapso, né? Como na VGL. Foi na VGL que eu fui assistir lá o showzinho do Tommy Talarico sobre games. E os dois também foram. E como pedido no podcast, eu gritei pra eles o Black Onyx! E tive como resposta o Lápis devolvendo um Black Onyx. E assim foi que eu comecei a entrar em contato com eles, né? Conversando tanto pelos e-mails, né, no começo. E depois pelo tweet do nosso camarada Solid, que está fazendo mestrado e teve que abandonar sua carreira de streamer de Twitch. E lá foi que eu tive mais contato com todo mundo, com o Ninja Inimigo, com o Ilapso. E num belo dia, discutindo com o Ilapso sobre o The Last of Us, o MC da Leste, eu falei que eu tinha comprado, zerado o jogo, ele falou assim, opa, quatro pessoas, podcast, pode domingo? Eu falei, posso. Tá sendo. Porra, foi uma emoção, assim, cara. Eu até no final do podcast, eu agradeci eles, falei, cara, obrigado aí pela oportunidade, foi muito maneiro. Eu acho que é um sonho da maioria dos ouvintes, talvez não todos, né, porque tem uns que são mais tímidos e tudo mais, mas participar do podcast Eu Gosto de Jogos ou do Eu Gosto de Jogos e Diversão, começando mais a sua milanésima, sei lá, edição, como diria nosso amigo Ninja Inimigo Sumido. É muito bom, cara. Foi uma das melhores experiências, assim, que eu já tive. Você morre de rir. A gravação de um episódio de 1 hora e 40 dura 3 horas. É todo mundo falando merda, todo mundo... Um falando sobre o outro, e com uma confusão de vozes, e no fim das contas sempre tem que ir lá, precisa botar ordem no barraco, falar, gente, para aí, que tá picotando, vamos lá, fulano, você, vai lá agora, você. Porque senão não dá certo, um fala em cima do outro, que o outro tá falando, é um caos, é uma zona, mas a gente se diverte. E eu gostaria de desejar, né, aos quatro iniciantes, né, que começaram o Baixo Frente Soco, assim, muita saúde, né, aí, pra esses rapazes, e que eles continuem com Eu Gosto de Jogos, porque é uma coisa que faz a alegria da galera aí, E que eles continuem me chamando aí, Loop Infinito, sempre disposto a ajudar a galera, ou atrapalhar também, se precisar, tamo aí. E quem quiser, assiste um tweet aí, que de vez em quando eu estou streamando uns joguinhos pra galera. Conta pra gente como que você conheceu o Eu Gosto de Jogos. Então, eu conheci o Baixo Frente Soco, cara, através do pessoal do Phoenix Down. Eu conheci meio tarde, né, foi no 80 e poucos, quando o Diego e o Fernando participaram pela primeira vez. Foi ali que eu conheci. O primeiro que eu ouvi, não achei grandes coisas, assim, eu achei que porra é esse bando de carioca maluco aqui, não sei o que tá acontecendo aqui, essa gritaria toda, ninja inimigo desgoelando na introdução. Qual foi o primeiro episódio que eles falaram? Acho que foi o de ressuscitar as franquias, tá ligado? O Phoenix Down nas franquias e tal. Se eu não me engano, foi esse que eles participaram. Depois disso que eu ouvi o primeiro, eu tava sem mais nada pra ouvir, eu fui procurar os antigos e tal. Achei o de Zelda, que eu achei muito bom. Depois eu vi o de Chrono Trigger, que, porra, é antigaço, mas valeu muito a pena também. Aí foi acabando me familiarizando com a... com a voz pessoal e tal, o estilo deles meio maluco, que é completamente diferente do resto da podosfera, entre aspas aí, né? Porra, o meu foi bem parecido com o teu, cara. Então, eu zerei Metal Gear Solid 3 e tava, tipo, loucaço querendo achar mais coisa sobre Metal Gear, conhecer mais a história do Kojima lá. Aí eu botei no Googlezão lá, podcast sobre Metal Gear, na última página apareceu lá, Baixo Frente Soco, caralho. Última página? Que desgraça é essa aqui? Kojênio é foda, hein? Kojênio é muito mainstream, cara. É Kojimice também. Kojimice, cara, é todo muito time da... É muito mainstream. Time da Babs. Aí eu, pô, escutei, achei uma merda foda. Mesmo não entendendo nada. Foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi, pra falar a verdade. Aí eu deixei pra lá, fui escutar aquela merda do Nowlore, né? Escutei todos na Lore. Na Lore é foda, cara. Desculpa te cortar aí. Mas não, é. Eu tô falando aquela merda. Era aí, bom, cara. Era bom. Com ironia, cara. É um meme da internet. Você conheceu o Nowlore depois de morto já, então? Isso, eu fui no site lá, o Jogabilidade. Ah, tá. Sim. Baixando um por um. Aí acabou. Aí eu tava, não sei como, eu entrei no Phoenix Down e tava lá. Desparceiro lá do Dossier Capcom. Aí eu cliquei, vi a abertura, eu, porra, lembrei desses caras aqui, velho. Depois é só partir pro abraço e. É isso. Sapinhou! Certíssimo. Vamos lá então. B-Boy Cadu, pode mandar aí. Então, cara, eu. Tipo assim, eu tinha acabado de comprar um iPod. Fuçando no iPod, fuçando, aí eu vi uma parada assim do podcast. Falei, mas que porra que é essa aqui, mano? Aí fui pesquisar na internet e tal, aí tipo, um falava uma coisa, outro falava outra. Que porra que é essa? Aí eu, assim que eu conectei ele no iTunes, apareceu as opções de baixar podcast, pesquisar. Eu falei, deixa eu ver o que é essa porra aqui, velho. Aí comecei a olhar uns nomes assim, estranhos e tal. Daqui a pouco eu vi um baixo e um frente soco. Porra, velho, eu sou viciadão em Street Fighter, cara. Quando eu vi o bagulho baixo, frente e soco, eu falei, é esse que eu vou baixar. E era o episódio 3, cara, de Pokémon. Aí baixei a parada, aí tipo, isso era o quê? Umas 3 e pouca da manhã. Aí comecei a ouvir, perdi o sono. Aí eu falei, ah, mano, já vi que o bagulho vai demorar mais de hora, eu vou aproveitar e vou dar uma corrida, né? Tem tipo uma caixa d'água aqui perto de casa, grande, que a galera faz uma corrida ali, né, de manhã cedo. E eu, tipo, 4 horas da manhã saí de casa pra correr e fiquei ouvindo. Cara, era só risada e, tipo, só dava eu de madrugada correndo e dando risada sozinho, tá ligado? Aquele maluco correndo com um sorriso na cara, assim. É, pela... cara. Aí eu falei, porra, velho, esse bagulho é muito foda. Eu tinha que parar, tipo, de correr pra rir, tá ligado? Tu vai andando na rua, assim. É um estuprador da caixa d'água, cara. Porra, velho. Andy aí... boy. Cara, eu acabei curtindo, eu falei, mano, cadê essas paradas? Não sai outro, aí comecei a ver, aí, tipo, outros episódios. E aí acabei até pesquisando outros podcasts, assim, ouvi um aqui, outro ali, outro lá, mas, tipo, cara, que eu me apeguei mesmo foi o Baixo Frente Soco. Porque, tipo, até pelo lance de... Você vê que era quatro amigos de verdade trocando ideia. Não era, tipo, apenas uns camaradas, tá ligado? Tipo, sim, uns conhecidos da internet. Os caras falando, não, porra, e quando a gente estudou lá junto, não sei o quê, pô. Isso foi bacana. E eu achei legal porque, assim, eu vi que não era só eu de cara casado, que seja, ou o cara mais velho que curtia Pokémon. Porque, assim, eu era chacota aqui na vila onde eu moro, tá ligado? Pelos caras da minha infância, tá ligado? Que a gente jogava videogame junto. Porque os caras, porra, os caras que só joga... Os caras é aquele terceiro nível de jogador de videogame, né? Porque tem o primeiro, que é os caras que compram o jogo, vê a história, se adentra, tem a imersão do jogo. Tem o segundo nível, que é aqueles caras que só compram jogo pra jogar online, foda-se a história. E tem o terceiro nível, que é o cara que monta um super PC ou compra um videogame de última geração e só joga futebol. Então os caras aqui é tudo terceiro nível, tá ligado? Aí eu, porra, eu tô jogando Pokémon e eu era chacota. Quando eu vi que tinha outros caras que se interessavam na parada ainda, eu falei, porra, não sou eu, só eu no mundo que joga Pokémon. Sempre tem um maluco tipo Fritz no programa, né? Nossa, velho, aí foi foda. Paradino, como é que você conheceu o Baixo Soco? Foi uma dica de um colega meu, um amigo meu de faculdade. Ele trabalhava com um laboratório com Ilaps, e que é o Radilson, o cara que fez o Radil. Radil, é. Grande Radil, música é. De porra. Jogos 24 horas por dia, cara. E com a mulher do Google como DJ, sensacional, cara. Cara, Radilson, cara, que ideia sensacional dele. Mas depois eu entro nessa parte aí. Ele que me... A gente tinha aula junto e na hora do almoço a gente almoçava também junto. Aí ele me contou dessa... Pô, ele me via ouvindo o podcast, me via assim, rindo de caô assim no meio do almoço. Aí eu falando pra ele que eu gosto de podcast e tal. Aí depois, um dia, ele chegou pra mim e falou, pô, cara, conheço um podcast aí sobre jogos, sei que você gosta de jogo. O nome do podcast é Baixo Frente Soco. Pô, mané. Isso aí, esse bagulho é bom, hein? Isso aí é promissor. Aí foi minha pé falou que... Com... Esse nome promete. Pô, é potencial infinito, cara, num Hadouken. Então, com o nome, e eu também tinha um iPod na ocasião, fui lá, procurei na biblioteca lá, achei, baixei, era o sétimo episódio ainda, pô, ótimo, sétimo ainda, vou nem ouvir o sétimo, vou pular, já vou pro primeiro e vou ouvindo o resto. Aí você chorou. E comecei, eu apesar de conhecê-lo no sétimo, eu comecei ouvindo o primeiro mesmo. Foi assim, foi amor à primeira ouvida. Achei o podcast ótimo, achei as piadas ótimas, porque podcast pra mim tem que ser uma parada das duas uma. Se tem que ser informativo, beleza, aí eu presto atenção, sei que o conteúdo é sério. Mas quando é pra zoar, tem que zoar de verdade, cara, e os caras zoam como poucos. E foi dali em diante, foi só agregando valor à minha vida. Ivelzinho, como é que foi a sua experiência com o Baixo Frente Soco no começo? Cara, como eu conheci o Baixo Frente Soco? Cara, eu gosto de jogos, eu conheci. Eu tinha depois trocado de telefone. É, exatamente. Depois que eu chupei todo mundo. Eu tinha trocado de celular, né? Porque tinha dado um problema por causa do pornô da internet, como diria o Art May Cry, né? Isso. Ver pornô no celular dá sempre problema. Aí... Da tela branca do Akuma. Da tela branca do Akuma, né, cara? Eu tava lá, aí eu tava indo assinar de novo, né, no podcast da iTunes, um podcast aí que é uma merda, que é um símbolo, é um cogumelo verde lá do Mario. E logo acima tinha o símbolozinho lá do Hadouken e tudo mais, que é o famoso símbolo do Baixo Frente Soco. E eu pensei, porra, cara, ia ser legal, né, se tivesse um podcast nacional diferente assim e tal, né, que eu não conhecesse e tudo mais. Porque na iTunes tem muito podcast gringo, né? Aí eu olhei, assim, quando parei pra prestar atenção, né? Que eu confesso que eu sempre acabava passando. Tava escrito, eu gosto de jogos. Eu, cara, porra, o bagulho é nacional, cara. Eu vou baixar pra ouvir. Caralho, não é eu gosto de Jagos, não. Eu gosto de Jagos de diversão. Mas não tá escrito eu gosto de Jagos, tá escrito eu gosto de jogos. Não, tá escrito eu gosto de Jagos. Eu jogo de Jagos. Jagos, tá. Eu gosto de Jagos. Aí, eu baixei o primeiro, cara. E eu concordo com muita gente que aquele primeiro era uma bosta, aquele da E3. Eu ouvi o primeiro, eu falei, cara, acho que é por isso que eu não conheço, porque é ruim o negócio. Aí eu até desmotivei, né, cara? Fui ouvindo os outros, né? Ouvi o segundo, aquele Metal Gear Solid lá, não tive muito respeito, parei de ouvir, cara. Falei, não, isso aqui é uma bosta. Só que aí eu ouvi, os caras tinham, tipo, 80 episódios, tá ligado? Aí eu falei, não, cara, os caras estão com muito episódio, alguma coisa tem que prestar aqui, cara. Aí eu ouvi o episódio, se eu não me engano, cara, foi o episódio 30, que é o episódio de... Não, 30 não, minto, o 31, o Horror de Sobreviver, que porra, foi sobre, que foi o episódio de Survival Horror, que, cara, quando eu ouvi isso, eu comecei a bater palmas, cara, enquanto ouvia. A Rebeca falando muito bem, cara, tipo, o cast inteiro tava muito bom. Foi muito, cara, bem editado esse livro. Foi muito bem editado, o programa é muito bom. Quando a Rebeca começa a falar de Silent Hill, cara, conta a história do Silent Hill 2. Cara, eu falei, não. Mas os caras merecem ser ouvidos. Quando ela começou a falar, porque você gostou? Porque ela é a melhor de todas. Melhor de todos, melhor de todos. Debs. Aí eu falei, não, cara, eles precisam de um voto de confiança. Eu voltei a ouvir. Eu ouvi o terceiro Pokémon, né, se eu não me engano. Já começou a ficar melhor. O resto continua sendo uma bosta. Até o episódio 9, que foi o de imersão. Esse eu acho que é o grande queridinho de muita gente, né? Tá jogando? De muita gente, não significa de todo mundo, querido. Ah, mas é um dos melhores, se não for o melhor. Na boa. Cara, esse episódio de imersão foi... Imersivo. Foi imersivo, cara. Eu ouvi e fiquei. Eu tô falando, batendo palma aqui, velho. Muito bom. De imersão foi imersivo, né? É, esse episódio foi uma aula, né? Cara, foi uma aula de aprender sobre jogos, né, cara? Eu ouvi assim, cara. Você ficou de capa riada, né, velho? Fiquei me sentindo de quatro, entendeu? Cara, eu me senti assim, caído no chão, falando, vem. Vem que vocês merecem. Isso, não, mentira. Por favor, editem isso. Tá bom. Vai ser editado. Vai ser editado, é. Uhum. Senta lá, Cláudio. Basicamente foi isso, cara. Eu ouvi, aí eu achei uma bosta, uma merda foda. Aí eu ouvi um episódio sobre um assunto que eu achava interessante. Vi que os caras mereciam ser ouvidos. Ouvi todos os programas. Não vou falar que foram todos, porque eu pulei os programas de E3, porque eu acho que fica datado pra caralho, acho que fica mó bosta. Vê de novo. Ah, moleque, se for por isso, tu vai ter que parar de ouvir todos que tem o Notícias! Graças a Deus acabou isso. Não, eu gostava das notícias, cara. Inclusive, acho que devia voltar. Isso, pessoal, aí, ó. Vamos fazer uma thread lá pra achar que, uma pool, né? Pra ver quem acha que merece voltar notícias, cara. Acho que alguém já fez isso. Alguém um pouco importante. Foi imersão. Continuei ouvindo o programa. Ouvi todos. Já repetindo, tirando os da E3. Quando terminei de ouvir, eu acho que tava chegando no episódio 130 ou 100. Acho que era 130, 140 quase. Eu mandei o primeiro e-mail, cara. Porque eu esperei terminar de ouvir todos os episódios pra poder mandar o e-mail. Vocês não acharam um pouco estranho que eu falei que quando eu comecei a ouvir tinha 80 e quando eu mandei o e-mail tinha 140? É, cara. Eu demorei pra caralho pra ouvir, cara. Eu demorei quase um ano pra mais um ano, na verdade. Também, cara. Não tem como, você ouvir 800 vezes. E tem os episódios A, episódio B, episódio C, episódio da mãe, episódio do Secretão 2, que tá aí no ar, pra quem quiser ver. Episódios do Pinto do Pai do Lapso. Então, cara, demorou, mas, bom, tô aqui, hoje eu faço parte da comunidade, eu acho, né? Aqui da comunidade socadora. E assim, cara, que eu conheci. Aqui é a Bebs, sociopata digital, negão gostoso 84. E os meninos que estão gravando o podcast dos ouvintes me convidaram para gravar uma mensagem para o Baixo Frente Soco e para vocês, funkeiros malditos que criaram esta porra. Queria dizer que eu amo o Baixo Frente Soco, seus lindos. Eu já até comentei com o Ilapso e com o Ninja Inimigo uma vez que o que eu gosto no Baixo Frente Soco é que, apesar de todas as zoeiras que nos divertem, vocês nunca deixam o conteúdo de lado, vocês sempre trazem discussões bacanas e profundas sobre as coisas. Então os podcasts sempre ficam ricos em conteúdo, além de ricos em zoeira também. E outra coisa que eu acho linda é esse laço de amizade que vocês conseguiram criar entre os ouvintes, nos comentários, nas leituras de e-mails, no grupo do Baixo Frente Soco. Lá todo mundo interage, todo mundo conversa sobre mil assuntos, e também nos Baixos Frentes Pizzas, que todo mundo se encontra, fica aquele clima de super mega brodagem. E eu queria agradecer que desde a primeira vez que eu participei no podcast, vocês me agregaram como parte da família, e embora a gente não se conheça há tanto tempo, eu sinto como se eu fosse amiga de vocês há anos, e quero ser amiga de vocês por mais muitos anos. No mais é isso, galera, beijo pra vocês, beijo aí pros ouvintes que organizaram rapidinho esse podcast, eficiência, e falou! Até mais. Agora que a gente falou mais ou menos como que a gente conheceu o Baixo Frente Soco e tal, qual o programa favorito de vocês, assim? Ask Me Cry, qual que é o seu programa favorito do Baixo Frente? O programa de coração do BFF é o de putaria, cara. É o de putaria. Porque... Você falou o cara que tá na punheta, tá certo. Não, mas é porque a história que tem com esse episódio é inesquecível pra mim, cara. Ah, mas que tava comendo mulher ouvindo podcast não, né? Porra, tava batendo. Ia zerar a vida, hein? Então, tipo, eu costumo baixar 10 episódios de uma vez, boto no celular, né? E vou escutando o caminho no ônibus pra ir pro colégio. Aí nisso, eu tava começando nessa vibe de mostrar pro pessoal, né? Os podcasts que eu tava escutando. Aí começou o 69, cheguei lá, tava no meio do ônibus, tá ligado? Momento aleatório do episódio, eu tiro o fone. Aí começa a tocar aí os gemidos. Aí eu, caraca! Moleque. Pensa em passar. Bullying não, ser zoado, caralho, durante um mês até explicar que era um podcast, que não era só putaria. Mas, pô. Cara, tu não contou essa história por e-mail? Contou por e-mail, eu lembro dessa história. Eu lembro dessa história, cara. Eu lembro dessa história. Eu ri tanto também, cara. Eu tava no meio da rua. Tem vez que eu acho que a gente tá no meio da rua quase catando cavaco, cara, de tanto rir. Então, foi essa mesmo. Muito bom, cara. E vocês têm mais algum diferente? E, Paladinos, tem algum? Ah, não. Caraca, a maior injustiça do mundo. Eu tô aqui pra fazer a contraparte. A melhor série do Baixo Frente Soco é o Disco Ninja. É um programa espetacular, sensacional. Pra mim também. É tudo de bom. Eu gosto muito de videogame music, então eu me amarro demais quando rola um Disco Ninja e tal. Pois é, cara, o Disco Ninja é muito bom, é bom pra caraca. Eu lembro que o meu primeiro e-mail foi justamente um especial sobre o Rock in Rio. Fizemos uma edição sobre essa. Eu mandei um e-mail, foi o meu primeiro e-mail que eu mandei, foi na semana seguinte, com uma música do Power Glove pra deixar a leitura de e-mails melhor. Aí o Ilapso foi na brodagem lá, colocou pra tocar, ficou irado. É, eu lembro disso. Cara, é sensacional. O Disco Ninja é tudo de bom. É, no meu caso, eu gosto muito, como eu sou muito fã de Final Fantasy, eu gosto muito do programa do Nobuo Uematsu, né, que Na teoria. O Disco Ninja é só dele, né? É só o Disco Ninja só dele, só que foi antes do Disco Ninja dos ouvintes, né? Também foi muito legal. Muito foda. Cara, sim, eu até participei, pô. Fiquei feliz da vida. Paladino. Você tem o Disco Ninja aquele do coração mesmo? Coração? É. Olha, cara. Difícil de dizer, viu? É a série toda que vale a pena, sabe? Pelo fato de... Tudo bem que tem as músicas que toda semana... toda edição repete, né? Música do Mega Man, né? Mas... Dr. Willy. Daí é do Dr. Willy. Mas, pô... O importante é que eles... Que dá pra manter o... Com essa coisa das regras que eles inventaram aí... Garante que vai sempre ter uma música diferente. E o como... Dadinho... Ou não. Tadinho da Vitória! E... Eu não tenho exatamente um especial, não. O que eu mais gosto dos Disco Ninja, não. Eu gosto mesmo é da série Disco Ninja. Sim, sim. Bibai Cadu, falei, qual é o seu programa favorito, cara? Cara, vou falar pra você. O primeiro de Pokémon foi especial, né, cara? Porque falou de uma parada foda, mas... Eu fiquei tanto assim, eu falei, mano, será que os caras vão falar do meu jogo favorito? Será que os caras vão falar? Vão falar? E no episódio 25 que os caras falaram do... Chrono Trigger, cara, que até então eu falava Chrono Trigger. Quem nunca, né? Gamer brasileiro que é gamer tem que falar Chrono Trigger, pô. Não, depois que meu vizinho falou Kinect, mano. Né? Nossa. Aí, cara, eu ouvindo assim e tipo, era um bagulho tão foda que arrepiava assim enquanto eu ouvia. E sabe aquela vontade de você estar assim, porra, velho, você queria entrar no programa na hora, tá ligado? Pra você falar, porra, mas isso aqui não dá certo, porra. Caralho. Esqueceu disso, tá? É, você esqueceu disso, porra, velho, e tal, não sei o quê. Tipo, foi um programa assim, puta, de coração mesmo, assim. Apesar de eu também gostar muito dos Disco Ninja, ao contrário que muitos iam lá no site lá, porque assim, como muitos dizem, né? É, como muitos falam que só ouvem, né, o cast, mas não acessam o site, eu acessava o site. Via os comentários, comentava, e muitos caras ficavam xingando, né? Ah, porra de Disco Ninja, não sei o quê. Eu também acho bacana, porque muita gente não dá valor na música do jogo. Até às vezes, uma vez os caras vieram aqui em casa, os camaradas, ah, um jogado, não sei o quê. Aí eu falava de música de jogos, os caras, não, nada a ver. Eu falei, beleza, então. Eu não recordo qual jogo que foi, eu tirei a música e deixei os caras jogando sem música. Os caras, porra, o bagulho tá estranho, tá zoado. Eu falei, claro, tá sentindo falta da música agora. Né? Então. E porra, velho. A esfera do jogo fica ali na música, né, cara? Fica na música, cara, não tem como. O cara fica viajando por causa da música, né, cara? É claro, a música que te dá aquela tensão, né? Igual o Shadow of the Colossus, quando o Colosso olha você, pô, a música muda, você fala, meu Deus, o cara me. Se não tivesse aquela. Porra, velho. É foda. Arrepia, velho. É. A diversão foi muito bom também e tal, mas, cara, do coração mesmo é de Chrono Trigger. Cara, meu programa favorito são muitos, né? Pra falar. Isso não é querendo pagar um pau pros caras, mas é verdade. Tem bastante programa bom. O de The Last of Us, eu achei muito bom. O de Chrono Trigger, sensacional, sem muito o que falar dele. O meu favorito é o de Final Fantasy. Puta que pariu, esse é o Eduzinho. Bate que high five, velho. High five. Porra. O Jeff é muito bom mesmo, cara. O de Final Fantasy acho que foi um dos melhores que teve. Olhando a lista, né, como eu já falei, eu tava atrasado, né, nos podcasts, então não sabia da trollagem, né. Tô olhando, Final Fantasy. Sou foda. Eu sou sinistro. Sou foda. Eu ouvi acho que uns 10 minutos de Sou Foda. Do primeiro de abril, né? Pô, foi um programa muito bom. Agora falando sério mesmo, o programa favorito é... Eu acho que é o de Resident Evil, cara. Junto com o de Survival Horror. Não, se fosse pra escolher um, é o de Survival Horror. Foi o primeiro podcast que eu ouvi, que eu falei que os caras mereciam ser ouvidos. É o meu podcast favorito. Então, aproveitando que a gente tava falando dos programas favoritos e tal, os programas não seriam nada se não fosse pelos participantes, né? Programas talvez teriam sido uma bosta, dependendo dos convidados que estivessem neles. E, na opinião de vocês, assim, quem é o convidado que vocês veem, assim, tá lá participando do episódio, e vocês falam, vou ouvir porque esse cara aqui é foda e tal. Tirando, é claro, os quatro principais, né? O fato de ter muitos convidados diferentes, depois que tem o conteúdo em uníssono, é o fato dos convidados não serem especialistas, não tem uma diferença não tem uma diferença entre um e o outro muito grande dos assuntos, sabe? Exato. Não é nenhum que, a não ser o Fritz de Pokémon aí, mas fora isso, não tem nenhum que seja um especialista. Então, por mais que você troque os convidados, o nível mantém o mesmo, porque no fundo todo mundo sabe a mesma coisa. Só tem uma maneira diferente de abordar. É, né? Um ou outro tem alguma especialidade, assim, né? Tipo, o Fritz com Pokémon, a Bebs com Survival e por aí vai, né? É, mas não tem aquela coisa de ficar macetando qualidade técnica, qualidade do som. É, exato. Ficar falando de specs, não tem nada disso, sabe? Até mesmo o Pyron que tem entrado ultimamente, o Pyron manja muito de hardware das coisas, cara. Manja mesmo. E ele não fica macetando essas coisas, sabe? Ele fala assim por curiosidade e tal, mas não fica um trecho só pra ele falando. Não vira aquele cast cheio de pelo no cu. O bagulho é direto. Os caras trocam a ideia como se fosse camarada mesmo conversando. Em termos técnicos, que o tipo o ouvinte não vai entender porra nenhuma. Apesar que teve um episódio que eu não entendi porra nenhuma, eu ouvi duas vezes, que foi com os caras, o de Dota e... Porra, eu nunca joguei essas porra, tá ligado? Aí eu falei, mano... Cara, quando chegou aquele... os caras, Dotinha, que porra que é Dotinha, caralho? Não, Dotinha, porque eu sempre fui, né, de consoles. Né? Aí os caras, Dotinha, não sei o que lá. E tem um outro que os caras falavam, qual que era? LOL, pô. LOLzinho e tal. Daqui a pouco, que porra que é essa, velho? Foi o único que eu não entendi, que não tinha como entender, se eu nunca joguei mesmo. Mas, cara, não tem assim, igual o Paladino falou aí, né, nosso amigo aí, que, cara, não tem termos técnicos que o ouvinte não vai entender. E é bom que cada um tem sua identidade, cara. Um dos caras que eu mais gosto de que esteja no podcast é o Killerazos, cara. Eu sempre fico esperando a risada do Killerazos. A risada épica do Killerazos, né? Caraca, eu fiquei realizado quando eu tava no Baixo Frente Pizza 2 e alguém falou, eu não lembro se fui eu que falei, alguém falou alguma coisa. E ele riu desse jeito, cara, ao vivo. Cara, foi muito irado, cara. Foi muito irado. Cara, esperar um episódio do Killerazos, porque é pra ouvir a risada dele, cara. Esse é especial. Quem é o que tem voz de cearense misturado com o Zacarias? É o Daigo? Não, é o Saci de Patinete. Não, pô. Saci não, pô. É o Daigo, né? É o Daigo, que ele fala... Isso, é o Daigo. Porra, cara, eu acho que... Tem uma voz que não justifica ele. O tamanho dele. Não justifica. Eu até... Teve uma foto que os caras postou do Baixo Frente Físico. Não, foi um vídeo, né? Até do unbox do Polystation, que o Ninja Inimigo ganhou. Aí eu falei, caralho, mano, a voz do Daigo não tem nada a ver com o corpício dele. O bicho ficou bravo. Puxando aqui agora a sardinha pra minha companheira de estado, cara, a participante que eu, tipo, quando eu olho assim os nomes do participante e tá ali, eu já baixo logo a Bebs, cara. Eu acho ela muito foda, cara. É melhor de todos. Mas no caso da Bebs, ela tem um jeito de falar que ela não só conhece do assunto, mas ela trata o assunto com carinho, sabe? É, velho, cara, porra. Bebs, eu te amo, cara, pera aí. Puta, dois saci no bagulho agora. Caralho, cara, que relação. É porque, porra, Metal Gear, velho, a maior fã de Metal Gear e Castlevania também. Puta, só falo isso. É o dot dela, cara. Olá, quem tá falando é a Debs. Eu vim aqui pra contar um pouquinho da minha história, conhecer o pessoal da zoeira. A gente se conheceu num grupo de discussão sobre jogos do Gmail. Eu conheci uma pessoa que tava no grupo, me convidou. E aí um dia a gente tava numa maravilhosa discussão acalorada sobre jogos para meninas. E aí o Ninja Inimigo falou, olha... Tô a fim de fazer um episódio do meu podcast sobre jogos para meninas. Topa? Topei. E aí foi assim que começou essa história linda, nessa amizade maravilhosa que se estende até hoje. São pessoas muito especiais, em todos os sentidos. Todos estudaram na PAI. Brincadeira. Foi no Baixo Frente Sul que eu conheci o amor da minha vida lésbica, a Bebs. Ah, é. E eu estudei com o Seu Eternidade. Fiz uma matéria. Mas isso daí eu já tava no podcast. É, basicamente isso, assim. Foi uma das melhores amizades que eu tenho. É a deles, assim. O pessoal da BFS, como a gente falou, não tem nenhum especialista, assim, muito a fundo no nenhum dos assuntos e tal. Tirando o Tengumaru. Tirando o Tengumaru, que é o único jornalista da parada que participa de vez em quando. Mas até mesmo a participação dele é nessa forma que todo mundo já faz, sabe? Todos os convidados fizeram isso, mesmo os que vieram de outro lugar, como o Ogro, o Jorodia, o Tengu, todos eles levam nessa pegada da conversa casual, em que ninguém tá querendo esfregar conteúdo na cara de todo mundo. Eles entram na zoeiragem da parada, né? Então, então, isso que eu queria saber de vocês. O que vocês acham que é o segredo do BFS? De onde? Por que você escuta o BFS? O segredo do BFS é a brodagem. É a forma de manter o contato próximo entre eles mesmos e entre os ouvintes. É uma coisa assim mágica, sabe? É de você se sentir tá conversando com os caras, você tá ouvindo a conversa, você levanta a mão, você quer falar alguma coisa, mas você não pode falar. Você faz sinais, então, né? Mas isso não quer dizer que eles não querem te ouvir. Você escreve um texto pra eles, eles leem pra você. Exatamente, eu concordo plenamente com o Paladino, porque você entra no blog deles lá e faz um comentário, tem sempre alguém pra te responder lá, ou lá, um inimigo, ou qualquer um que seja, ou manda um e-mail, eles sempre te respondem também. Então, essa interação. A interação. E durante a gravação também, cara, o jeito que eles conversam ali, você se sente... Na conversa. Exato, não tem discussão ali, é muito bom. O clima da gravação do podcast deles é muito bom, a química que rola ali na hora. Cara, tipo assim, pra mim, o maior segredo do Baixo Fim de Soco, quer dizer, do Eu Gosto de Diagos, é, assim, tipo, nós que escutamos podcast, isso vai soar meio gay, né? Mas é verdade. Somos, tipo assim, somos carentes, cara, dos caras pegar, ler o nosso e-mail, né? Ter contato com o ouvinte. E o Baixo Fim de Soco, acho que deu uma suprida bonita nessa carência dos ouvintes, cara, porque... Pô, você vai ver, todo mundo tem espaço lá, cara. E olha que tem centenas de milhares de downloads aí toda semana, e ainda assim tem um espaço pra gente comentar, pra gente dar nossa opinião. E é bom que todo mundo participa da conversa, né, cara? Você tá na discussão no site ou no fanpage do Facebook e você diz alguma coisa, todo mundo entra na tua conversa, sabe? Você pode estar falando uma parada zoada, pode estar falando uma parada séria, mas todo mundo entra na conversa contigo, tenta agregar, nem que seja na risada, mas tenta agregar alguma coisa junto. Com certeza, cara. Então, deixa um clima bem legal pra todo mundo se divertir, todo mundo participar, interagir. Eu mesmo, o único grupo que eu tenho, assim, por mais que eu ouço outros podcasts, o único que eu participo ativamente é o Baixo Frente Soco. O resto eu só baixo e ouço. Esse eu tenho uma carência, uma, assim. Como se chama? Carinho. Uma não, afeição. Não, não é essa palavra que eu queria usar. É tesão pelo... Uma afeição. Eu tenho um tesão maior pelo Baixo Frente Soco. Tá bom. Beleza. Cara, no meu ponto de vista, eu acho que assim, o segredo, que na verdade não é um segredo, é a sinceridade dos caras, tá ligado? Tipo, nada de falsidade. Tem episódios um pouco mais antigos que os caras falam: meu, se quiser ouvir, ouve. Se não quiser ouvir, foda-se. Qualquer coisa nós mesmo ouve essa porra que nós tá gravando. Tipo, eles fazem, igual o Art Markrai falou, esse lance que a gente tem dessa carência e tal. Porque assim, a gente tem aquela camaradagem com nossos amigos de próximo de casa, que a gente jogava nas locadoras, que iam na casa do outro, pra um enquanto um jogava, o outro ficava só olhando. Mas essa galera cresceu, cara, ficou mais velho e muitos abandonaram essa parada, entendeu? De jogar videogame, de um colar na casa do outro. De achar que isso é coisa de criança, né? É, de achar que isso é coisa de criança, de molecada e tal. E a pra gente mim até é, né, cara? a gente continuou, só que a gente continuou assim, ó, cada um longe do outro, né? E a gente, quando ouve os caras falando, a gente vê, porra, os caras ainda estão nesse modo, igual eu, né? E você se sente à vontade de ouvir, de comentar, de mandar um e-mail, dos caras fazer piada com você, de você fazer piada com os caras, entendeu? É que nem teve um dos caches que eu tava recordando. Eu tava até falando com minha mina que os caras falaram assim, a gente tem que evitar, vamos ver um lance aí de evitar falar palavrão e tal, não sei o quê. Aí o cara falou, mas por que falar palavrão e tal, evitar? Foda-se os caras. Aí o Elapso ainda falou assim, não, mano, não é bem assim. A gente tem que ver porque, ó, vai que alguém ouve no som do carro, com a família ouvindo. Aí ele citou meu nome, falou, puta, tem um b-boy Cadu, mano, ele tem um filho. O moleque é criança, vai que ele ouve no som, em casa alto, o moleque tá ouvindo palavrão, ele não curte e tal. Tá... Falei, porra, velho. Então, quer dizer, é a sinceridade, entendeu? Os caras são sinceros, os caras, querendo ou não, eles se importam com o ouvinte. Eles falam, foda-se, tá... eles se importam, eles conversam com a gente. Eu acho que esse que é o segredo. Os caras são tipo como se fossem os amigos distantes, o primo distante, tá ligado? É, aquele primo que você não tem contato o ano todo, mas ele tá sempre lá pra... Isso, correto. É sempre quando você encontra ele, o assunto nunca acaba. É, né? Exatamente. Uma coisa que ajuda nessa união, nesse complemento entre o pessoal que tá no podcast e o pessoal que tá ouvindo o podcast, que tá comentando, é que o pessoal conseguiu criar uma confiança dos seus ouvintes e leitores, assim com o passar do tempo, em que agora que eles estão realmente passando por um aperto de falta de tempo, problemas pessoais, a gente como ouvinte está ajudando a segurar o troço, não só com apoio moral, mas também com conteúdo, com uma mensagem maneira, com diversas outras coisas, que a confiança que a gente tem no grupo desde o início faz a gente querer manter o que tem agora, sabe? Então, provavelmente se fosse um outro podcast, tivesse acontecendo a mesma coisa, eu não estaria me importando, sabe? Eu ficaria bolado, mas não estaria me importando. E nesse caso, não. Nesse caso, eu tô disposto a fazer o que eu puder pra não deixar esse podcast morrer, cara. Que é muito bom, sabe? Participar disso. Então, uma coisa que realmente chama a atenção é que essa confiança que eles conseguiram construir lá no início e que hoje em dia rende em motivação, em opinião, em ideia, pra manter a coisa funcionando. Isso é mágico, cara. Isso não é pra qualquer um. Não é mesmo. Estamos chegando mais uma vez ao nosso podcast. Episódio especial dos ouvintes. É isso aí. Conseguimos terminar essa porra aqui, né? Quem diria? Ô, Moloch. E ninguém bêbado. Ninguém bêbado. Moloch, me fala. Faz uma consideração aqui. Faz um resumo do que foi esse episódio, essa peripécia, essa aventura homérica aqui que foi gravar essa homenagem pra esses caras. E você acha que foi merecido, cara? Isso foi uma tentativa de homenagem, na verdade, né? Eu espero que o pessoal do BFS aí tenha gostado, né? Senão vai ser só vergonha ler esse bando de random falando aqui, que os ouvintes nunca ouviram falar, provavelmente. Então, eu espero que tenha agradado todo mundo e eu acho que foi bem, bem merecido, que os caras estão aí há 3 anos já, nunca ganharam um puto e toda semana estão lançando um podcast pra galera. Inclusive gastam uma grana foda, hein, cara? É. Isso aí, doações pro servidor, né, galera? Verdade, boa, ganhou, pô. Ganhou uma Coca-Cola, hein? É tudo que o cara ganha. Então, acho que valeu muito a pena a gente perder esse tempinho aí pra gravar e editar esse programa. E espero que o pessoal tenha gostado. Ó, boa. Acho que resumiu bem o que a gente tentou fazer aqui, né? Mas... O meu querido amigo Cadu, se o pessoal quiser saber mais sobre o Baixo Frente Soco, como é que eles fazem, cara? Então, cara, eles podem entrar na página. É site ou não é? Ah, é site, né? Ah, então se você tá dizendo, é site. Eles podem procurar no meialuaesoco.com ou não. É www.baixofrentesoco.com. Onde mais tá o Baixo Frente Soco, cara? phoenixdown.com.br. Exatamente. Tem alguma outra forma, ô Moloch, pro pessoal mandar suas dúvidas, críticas e porradarias? Você pode mandar as suas sugestões, e-mails e qualquer coisa que você quiser reclamar com o pessoal para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Não é esse e-mail não que eu conheço, cara. Como não? Não, é pinto do pai do Ilaps, opa, verdade, esqueci. É verdade, é o pinto do pai do Ilaps. Você também pode ouvir a rádio online do Baixo Frente Soco 24 horas por dia, tocando musiquinhas de videogame lá, que é no radio.com.br/baixofrentesoco. Meu colega Art May Cry, tem alguma outra forma? Fala um pouco, qual é o endereço do Twitter do Baixo Frente Soco? Porra, o Twitter é que se foda. Isso mesmo. Okay. Senhor da Eternidade Feelings, cara. Já o YouTube, menina, aí é o youtube.com/baixofrentesoco. E ó, 2014 promete! Promete, cara, promete, tá prometendo. Vou aproveitar que o nosso ouvinte Stalker aqui, dando uma de bebes. Ô, Sky, tu tá aqui ainda? Tô sim, tô só de orelha. Ó o cara de orelha aqui. Fala um pouco também, como é que o pessoal entra em contato pelo Facebook? Pois é, eles podem entrar em contato com o Baixo Frente Soco através do facebook.com/baixofrentesoco e também entrar no grupo de discussão do Baixo Frente Soco, que é facebook.com/group/baixofrentesoco. E foi nesse grupo que a gente discutiu a ideia de montar esse podcast aí que o Ilapso sugeriu. Então, segue lá. É, se você não fazia parte do grupo, então nunca soube sobre isso, você é um otário, porque você devia estar fazendo parte do grupo, cara. O que você tá fazendo que você não tá lá? O grupo tá sendo, cara. Tá dando mole, não sabe as regras. Bom, se vocês também quiserem ver uns streams legaisinhos lá, pelo visto o Loop Infinito ainda tá mandando ver lá, depois que o Solid tomou um Hadouken da vida, abandonou, né? Então, vocês podem acessar o twitch.tv/baixofrentesoco e assistir uns streamings de joguinhos legais e divertidos que o pessoal tá sempre postando por lá. Então, tudo isso e muito mais, galera. Até semana que vem com o pessoal de volta ou não. E se atrasar, foda-se também. Roubar, que os caras não. Vamos roubar o Baixo Frente Soco dele, porra. Vamos roubar, cara. Bora roubar. Ó, se bota, eu coloco pra editar tudo. Oi, gente, eu sou o Bode e eu conheci o Baixo Frente Soco assim nas primeiras edições. Eu tenho um amigo que é apreciador de travesti games que mora em São Cristóvão, que conheceu o Baixo Frente Soco, acho que foi pelo iTunes e tal. E ele queria montar um podcast e falou: pô, cara, ouve isso aqui, os moleques carioca e tal, mó maneiro, tarerel. Tem um programa lá de, salvo engano, era o de Beaten Up. Pô, é muito bom, ouve aí. Pô, baixei, ouvi, pá, curti. E fui conhecendo as pessoas, né? Fizemos contato, fizemos aquela parceria, aquela brodagem, sabe? Um come a mãe do outro, pá, passa a mão na bunda. E, porra, e hoje em dia tamo aí, né, cara? Pô, nessa coisa toda aí, esse clima natalino, dezembro, pá. Pô, acho que o Baixo Frente Soco, assim, pra mim, é mais uma integração entre as pessoas, assim. Foda-se os jogos. Sabe, joguinho é coisa de criança retardada. Você pode não gostar de jogos e ainda assim fazer parte disso, entender a loucura, gritar sapinho, sabe? Tudo faz parte do plano. Muito obrigado a todos aqueles que acompanharam mais um ano do Baixo Frente Soco. Não foi um ano simples, muito pelo contrário, foi o ano mais difícil dos nossos 3 anos e meio, mas nós conseguimos chegar ao final de 2013 com a nossa missão cumprida. A gente que gosta de videogame está mais do que acostumado a vencer desafios, e aqui não podia ter sido diferente. Foram muitas pessoas que tornaram possível atingir essa meta, e cada uma delas sabe muito bem quem são. Assim, o agradecimento aqui fica a você que nos acompanhou ao longo de mais este ano e que nos deu tanto apoio em todos os momentos. Nós somos o Baixo Frente Soco e nós voltamos em 2014. Um feliz Natal e um feliz Ano Novo a cada um de nós e até ano que vem. da noitada. Essa noite só vai rolar tara. Gabriela, cor de canela, essa mina sempre me espera. Parei pra pensar e bater um clima. Acho que vou encontrar com Carolina. Aquela mina gostosa e inocente que me lembra Marcela inconsequente. Vou descendo a rua devagar. Vou parar, acho que vou gelar. Parado, peguei meu celular. Amor, atende. É a Bia achando que vou voltar. Nada, não merece que eu gaste meu batom. Na madrugada, no fim da noitada, festa nichada, ele é bom. Moleque atrevido, descontraído, sussurro no ouvido faz arrepiar. Corpo caliente, mente pra gente, é um perigo pra namorar. Tento limar, tento dar toco, quero que suma do meu pescoço. Missão sinistra pra soltar na pista, moleque transante. Tá sempre querendo transar. Moleque transante. Boladão, diferente que zoa todo instante. Moleque transante. Esse cara sou eu, atraente, e os caras me acham irritante. Moleque transante. Sou moleque, sou transante, eu sou sensacional. Tenho mulher a todo instante, sou acima do normal. Eu não pego pelo bolso, tenho diferencial. As mina pira e alucina. Meu poder é corporal. Moleque, moleque, moleque. Moleque transante. Moleque transante, moleque transante, moleque transante. Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Tá ligado que o seu é pequeno e o meu é gigante. Ora, veja só.